da Juliette, são 3296. São 3296, Juliette, portão meia dúzia. Portão meia dúzia, são 3296. Salvador, muito bom dia, trip 5595. 5595, bom dia, Parelhão de nível 140, pronto, copy. Ciente da Juliette, pronto, copy, 5595. Trip 5595, autorizado Parelhão de nível 140, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Coral e após Coral conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 0260 no transponder. Ciência autorizado 140 para Eliel. Decola da 10, curva direita, saída Coral após conforme o plano. 128 controle, 0260 transponder, trip 5595. Reportaremos quando pronto para o push e acionamento parte 3. Ciência. Salvador, bom dia, tá 3198, tá cruzando 190 para 150. Tá 3198, essa é a identificação, desse é o nível 050, vigilância, chegada amarela. 050, chegada amarela, 3158. Salvador, bom dia, Oceania 140. Transportei para o 050, para o 358. 3198. Confirmo que 3198 é autorizado até o 050. Vou estar, 3198. Etapa 3198. 3 horas e 33 de autonomia alterna caminhão. 9251, táxi via parte principal, Índia, ponto espera, torre em 118.95, ajuste no 095, bom voo. Isso, táxi principal, parte principal via Índia para o ponto de espera, quando lá, torre 118.95, voo 9251, bom dia. Controle Salvador, Papatango, isso, Serra Tango. Serra Tango, bom dia, contato radar na decolagem, voo nível 220, saída da EL. 220, saída da EL, Serra Tango. Com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta o eixo da aerovia Perusco 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5067 no transponder. Autorizado para maior no nível 220. Decola da 10, curva esquerda, da Puca, Aracaju, depois a Peruíbe 58, após a curva de rota do plano de voo, controle 208, transponder 067. Xaner 6140, apenas confirmando após Puca, passando pela posição Jamo, após Jamo Aracaju, portão 02, chama pronto para o expedicionamento. Puca Jamo Aracaju, obrigado. Bom dia, Gol 9251, na linha da cola, pistão no zero, vento 11 no 0 graus, 12 nós. Essa é a cola da 10, Gol 9251. 9251, decolou os 26, chame o controle 1208. 208, bom dia, Gol 9251. Bom dia. Controle, bom dia, Gol 9251. 9251, bom dia, contato radar, Gol nível 400, saída da El. 400, Gol 9251. Se puder curtar a gente te agradece daqui a pouco. Aqui agora a gente tem um tráfego de baixa performance também, mesma saída, ok? Muito obrigado. Serra Tango, foi na Proa de Ilhéus. Proa de Ilhéus, o Isco Serra Tango. Serra Tango está em missão de transporte de enfermo. Quando possível, coordenado aí com o centro, vou na Proa de Arubi. Ilhéus, o Isco Serra Tango. Afirmo, tá voando na Proa de Ilhéus, o Isco Serra Tango. Gol 9251, foi na Proa de Dael. Dael, Gol 9251, grato. Zona 98, desce 2 mil pés, livre da restrição em TAP e ajuste de altímetro no 09. Azul 4207, bom dia, sem identificação, vista 4 mil pés, vigilância, chegada a monte, a gente já tinha metrô na 0, não. 4, o apelo, Azul 4207. Bom dia, sem identificação, mantenha o nível 180, vigilância, chega, previsto, chegada bom, tem abastecido. Prossiga. Livre, Puma 36, desce 060. Gol 9251. Prossiga. Possibilidade de voar bridge? Não, negativo. Tem tráfego de baixa performance, a posição de 1 hora 14 milhas. O tráfego está voando na rua de Léo. Se eu curvar bridge agora, vai acabar contando o tráfego. Ok, excelente, obrigado. Pronto, cópia para Morro de São Paulo. Autorizado para Morro de São Paulo, nome 1 pés, decolagem da 197, curva direita via corredor Axé. Controle em 120.8, torre em 118.95 e aciono padrão 0123. 36. Visto radar encerrado, 2 milhas, sudoeste de Salvador. Chame o controle de alto 120.1 no bom. E o Quebec Sierra no pátio 5 já possui POB? Do 4107, turma 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Afia. Turma 2 mil pés, 1015 no ajuste. Quebec Sierra, prossiga. Confirme para o B novamente, Kilo Quebec Sierra. Ciente, Kilo Quebec Sierra, Justino 015, autorizado o táxi via Papá, reporte ingresso no 7. Gol 9251, chame Recife, 125, décima 1, no bom voo. 251, no gol 9251, obrigado, bom dia. Recife 5403, autorizado chegada bom, fileta 4010, ajuste 10015. Livre, a velocidade e altitude. Quebec Sierra, Lima, mantém no 7. São Leão, Força Aérea 8735. 8735, prossiga, pronto para o acionamento? Para o táxi? Para o táxi. Sem táxi autorizado, reporta no hotel para o cruzamento. A intenção é prosseguir até a cabeceira ou prossegue ingresso e decolagem a partir da interseção? É, decola a partir da interseção. Sim, só me confirma o PLB? 3. Confirma? 3, 0, 3. Copiado. No ponto de espera da Taxi Hotel, chame a torre em 118.95 para ingresso e decolagem a partir da interseção, ajuste 1015, um bom voo. Gente, para a torre no ponto de espera 118.95. 2 Salvador, TAN 3198, 2 milhas do externo, estabilizado, baixar travado. Gente, TAN 3198, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. A reportar TAN 3198. Kilo Quebec Sierra, livre da colagem imediato no 7, vento 100 graus, 12 mais. Cinco milhas, TAN 3198. Ciência 3198, aguarde eixo livre. Aguardar. Exato, final de ADS, reporte estabilizado, localizador. 4207, obrigado. TAN 3198, livre pouso no 0, vento no 00 graus, no nós, cheque trem. Não, no 0, pouso autorizado, baixar travado, TAN 3198. Kilo Quebec Sierra, decolou os 3,5, chame controle 1208. 208. Estilo Quebec Serra, bom dia, mandei as condições visuais, foi na proa de Morro São Paulo. Autoriza 2500, morro direto? Autorizado. Grato. 60, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5056 no transponder. Voo 1983, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, voa direto Bridge, Upper Zulu 16 e conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 120.8, transponder 5056, chamará na posição 5. Senta. Pessoal, pode passar todos. 1895, bom posto, 4207. Obrigado. Torre Azul 4207. Bom dia. Azul 4207, continue a aproximação, aguarde pista livre. Azul 4207, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 4207. 198, solo 39, direito 1219. Direito 1219. Azul 4207, vento 100 graus 09 nós, cheque trem livre pouso, pista 10. Gente, livre pouso. E trem baixo travado, vento confirmando? Vento 100 graus 09 nós, uma centena com 09, o azul 4207. Obrigado. 198, bom dia, taxi Alfa. Reportando seu taxi Juliette para ingresso. Alfa, reporta data, Juliette para ingresso 2198. Trip 503, desce a 2.000 pés, sem restrições, ajuste 1095. 2.000, livre das restrições, 1095, trip 503. Desde 98, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, grata. Tango Eco, Tango Índia, bom dia, prossiga. Só me confirma o pátio que encontra-se a pista que decola, o Eco Tango Índia. Sim, só um instante, cópia, o Eco Tango Índia. Gente, o Eco Tango Índia, só me confirma a radial ideal de saída para a localidade, Serra Novembe Índia Eco. 276. Autorizado então para Serra Novembe Índia Eco, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085. Decola da 17 com curva direita via corredor Axé. Em controle em 120 decimal 8, torre em 118 decimal 95 e aciona 5042 no transponto. Já possui POB? 05. Transfere agora a torre para acionamento, táxi de decolagem, ajuste 1015, um bom voo. Azul 4207, bom dia, táxi via Alfa, reporta antes da táxi da Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette, Azul 4207. Alô, chame 6140, 02 para estacionamento. 6140, condições de aguardar um minuto para início do prospeccionamento. Aeronave da Azul já na Taxi Alfa vai parquear para o 01. Aguarda. O Azul 4207 agilizando na medida do possível, Juliette, portão 01. Juliette para o 01, Azul 4207. Oceaner 6140, coordena então com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da Azul no 01, livre acionar, reporta táxi. Após o Azul vai coordenar o 6140. Onde é que vão arrumar dinheiro para arrumar essa cachoeira aqui de Pedro Santo, fazer um aniversário, fazer um bolo para comemorar essa cidade? Comprar um bolinho para essa vez. Tô dentro. Fazer uma vaquinha, cada piloto dá R$1 e paga em freio aí pra arrumar essa taxi aí. Isso já atrapalhou de gente, não é brincadeira? Tô top. É, vou fazer um. Autorizado. Juliette Tango Zulu, livre. Só complementando o pátio 4? Ok, abate. Livre táxi, ajuste no 015, reporte em cruzamento 17. Intercepto o eixo da aerovia Pêsulo 17, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5065 no transponto. O Tango Índia, viatura follow-me até a Oscar, ok? Reporte para o ingresso na pista 107 e decolagem solicitada 10. Conselho 2590, livre acionar no pátio militar, reporta para o táxi, o ajuste 1015. Juliette Tango Zulu, ciente, autorizado cruzamento Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantém e chama o solo em 1219 para o ingresso no pátio 3. Um 219, afirma o solo. 403, autorizado, sinal de LS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Porta NASP 403. Tango India, autorizado o ingresso na 17, prossiga após Quebec, Mike Lima. Até a posição, já estamos Zulu na Lima. A costa prossiga para o solo? O guarde cópia, ainda não possui o plano do seu sistema. Mais um minutinho, vou ordenar aqui com a sala IS e achamos para a cópia. P5 na escuta do solo? Passiva. 8735, força aí na escuta do solo? Afirmativo, possível. Afirmativo, o ponto do senhor venceu aos 4-5 desta. O senhor vai prosseguir o táxi? O táxi? Afirmativo, já estamos na missão táxi aqui na base. Força aérea 8735, o senhor fez alguma DLA? O 8735, fez agora na... Eu tinha solicitado só há um segundo atrás. Confirma o senhor solicitou? Confirmo. Solicitado o táxi, já o 8735. Já estava inclusive autorizado a chamar a torre na interseção do hotel. Gente, aguarde a coordenação, o Força 735, então o senhor venceu, estou me coordenando aqui com o Centro Recife para a decolagem do senhor, um minutinho. O Salomento, 140 da Ocha para o táxi, 124, 2 horas, Recife. Taxi à direita aprovado via Índia, ponto de espera, torre, 118, decimal 95, ajustando 1015, acho, né, 140, boa viagem. Direita, 295, 14, 15, 6, 140, grato. Alô, Gol, Gol 073, para o funcionamento na ponte 3. Gol 073, após o início do táxi, depois da Avianca Calda, pushback, coordenação aqui para o sol, chamar o táxi. Após o colégio da Avianca, coordenação ali depois, chamar o táxi, Gol 073. Solo, trip 5595 para push, acionamento na ponte 3. Trip 5595, autorizado, chamar para o táxi. Excelente, grato. Já estamos de lua, seguindo o volume. A aventura, o Hilux da Infraero prossegue para o Pat 3. O 403, ligado. 140 da Ocha, ponto espera da 10, pronto. É 6140, mantenha o ponto de espera. Mantenha o 6140. Gente, o Jackson Zulu, guarde cópia, informação em curso é Juliette. Mike Acosta, apenas confirmando, é Papatango, Mike Acosta. Afirmativo, guarde cópia. 3. Ah, perdão, ele mesmo. Trip 5403, livre pouso, pistão no zero, vento no 1, 0 graus, 1 no 2 nós. Livre pouso no 10, 5403. 8735? Possível 735. Ele vai dar uma pane de instrumento aqui, que a gente não conseguiu funcionar. Enquanto a gente vai andar com o centro, o visual direto Montes Claros, no 055. Quanto eu condeno com o centro já, o passar de 735, um minutinho. Certo. Contornando os portões até inicialmente através do 62 aguardando para prosseguir. Também já tem conhecimento da roda? Eco Tango Índia, tem conhecimento da roda? Através do 62, até através do portão 62 aguardando para prosseguir no táxi. Eco Tango Índia. Solo Trip 5595 para o táxi POB 60, autonomia 4 horas e 30, alterna Salvador. 4 horas e 30, 60, confirma alternativa? Salvador, senhor. Precisa táxi, inicialmente do Pátio 3, aposte para ingresso, Trip 5595. Ciente, mandaremos para ingresso no Pátio 5595. Voo 10073 para o táxi. Estamos com 124 a bordo, 2 horas e 10, alternando Aracajão. Táxi à direita e vem índia até o ponto de pé, no 0, quando lá, 2, 1895, ajuste 1015, gol no 073. Táxi ponto de pé da 10, quando lá, 1895, 1015, gol no 073, uma boa. O Tango Índia prossegue a retaguarda do bonde da Gol até o ponto de espera, quando lá pronto, 1895 a torre, 1015 no ajuste. Trip 5595, aguardando parte 3. Sente, o Trip 5595 vai aguardar o tráfego de pequeno porte, tipo é o Papa Alfa 31, vai seguir a retaguarda do mesmo, ok? Aí guardar para ingressar na parte principal devido ao fluxo, devido à movimentação, ok? A gente vai aguardar o Sênica mantendo posição 5595. Posse do 590 que chamou o solo com 28 a borda. Precisar táxi inicialmente até o hotel, reporte para ingresso. Posse do 590, decola da interseção da hotel ou da cabeceira? Estimativo, reporte no hotel para o cruzamento FAB 2590. PA34. O 08735 chame a torre agora em 1-1-8, decimal 9-5, ajustando 1015 para decolagem. 08735 chame na torre 1895, confirme autorizado o visual para Montes Claros. Negativo, mantenha o plano autorizado anteriormente, ok? Sim, é de grato. 08735? Rosário 8735, mantenha ponto zero, hotel. Mantendo. Trip 5403, solo 56, direito 1219. Direito 219. Principal, pós-índia até o ponto de espera, quando lá pronto, 1895, ajustando 1015, trip 5595. Ciente, ingressando parte principal, subindo Sêmica, quando pronto, 1895, obrigado, senhor, bom trabalho. Além de cola, 6140. 5403, entendeu? 5403, prossegue na Alfa, porte antes da Juliette. Porta antes da Juliette. Juliette, estamos em Lu, pronto, cópia? Valeu, aqui. Trisato Salvador, Porto Seguro, via Golf 677. Nível de voo aprovado 105. Decola da 10, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, restrito 1.000 pés, aguardando liberação do controle. Aciona 0253 e o controle 120, decimal 8. Ok, então, 05 autorizado, Porto Seguro. Decola da 10, curva direita, aguarda 1.000 pés. Depois liberação do controle, o transponder 0253. Está no pátio 3, aciona 9. Liga direcionar a chama para táxi direto no Zulu. Temos 0875. Gol 1983 no 5, pushback. Gol 1983, guarde mais um instante para dar início para o pushback, estimado de 2 minutos. Aguarda. Pesar de 590, mantenha a posição na hotel aguardando para o cruzamento. Pulsar 8735, livre da colagem 1-0, vento 1-1 no 0 graus, 1-1 no nós. São previstas 04, autorizado o controlar. 4-0-3, Maquia Costa, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Grupo Zulu, plataforma Manati, rota direta 1 no mil pés. Decolada 17, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé. 0127, código transponde, o controle de Salvador, 120, decimal 8. Passar 2590, autorizado cruzamento da pista 10, reporte na Delta para prosseguir com táxi. Aqui a Costa, o atendimento correto, confirmando faixa 5. Destino final Salvador? É, não confirma. O destino é Salvador? Salvador. O destino é Salvador, Romeu, fica bravo? É, destino é Salvador, senhor. Chama a torre direto, 1895, bom pouso, Romeu, fica bravo. Alô? ILS, gol no 888. Gol no 888, torre 1895, bom pouso. 1895 da mais. Eco Oscar, livre acionar chame táxi. Espera, quando pronto, torre 118 decimal 95, ajustando 1015, portaria 2590. 0-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 Espera na rotatória, aguardando instruções. Bravo. Autoridade chama táxi, gol 1983. O Força Aérea 2590 vai manter posição antes da Juliette, aguardando autorização, nova autorização para o ingresso no pátio principal. Autorização antes da Juliette para o ingresso no pátio principal, 2590. Romeu Oscar Bravo, complete 360 e reporte curta final no 7. Curta final no 7, Romeu Oscar Bravo. Gol no 073, visual com tráfego na curta final. Afirma, visual, Felipe. Faz passagem do tráfego da companhia Lima 1-0, gol no 073. Qual o colega da companhia Lima 1-0, gol no 073. Charlie para ingresso parte principal, o gesto angulou. Procede 2590, atenta ao Boeing da Gol à sua esquerda, prossegue Juliette, parte principal Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. Quando lá, 2-1-1-8, decimal 9-5, ajustando 1-0-1-5, procede 2590. 1-0-1-5, faz conforme estrangeiro utilizado, então, 0-1-1, Recife, 1-2-6-8-5, bom gol. Livre da colagem 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Livre da colagem 1-0, gol 1-0-7-3. Romeu Oscar Bravo, livre pouso 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Confirme após, vai prosseguir para que pátio? Do pátio 4, Romeu Oscar Bravo. Sente. Oi, o Eco Tango Índia, no ponto de espera da Índia, aguardando o resultado. Eco Tango Índia, ali mantém, pistão 1-0. Alain mantém 1-0, Eco Tango Índia. Taxi Gol 1983, POB 190, alterna Galeão, autonomia 0330. Sete Gol 1983, 190, Galeão, 3 horas e 30, confere? Afirmo. Cruzar o táxi via parte principal em Índia até o ponto de espera da pista 1-0. Lá pronto, torre 1895, ajustão 1015, Gol 1983. O 193, autorizado táxi, Apache, via Bravo, chama a torre 895. Haja viatura, follow me. É, viva a viatura, follow me. Afirmo, o meu fica bravo, seu follow 05. É, né? Bom dia, 1073, decolou, nada, é o LED da nossa escola. Bom dia, 1073, contato com o 340, saída da El. El, 340, 1073. Tango Índia. A Eco Tango Índia, livre da colagem 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Graças a Eco Tango Índia, graças. Torre, muito bom dia, Trip 5595, ponto espera pronto. Bom dia, Trip 5595. A linha mantém após o tráfego iniciar a rolagem. A linha mantém após o tráfego. Bom, na Triple 8, já próxima a Juliette. Sente gol no Triple 8, mantém a posição da Juliette, aguardando para ingressar na parte principal, o portão 03. Aguardando a Juliette para ingresso, portão 3, no Triple 8. Mike Eco Oscar, Lima mantém pistão no 7. Eco Tango Índia, decolou 07, curva direita, via litoral, corredor Axé. Reporte farol de Itapuã para transferência. Eco Tango Índia, curva direita, corredor Axé, reporte para farol da barra, grato, bom dia. Farol de Itapuã para transferência, mantenha a escuta, o Eco Tango Índia. Farol de Itapuã, Eco Tango Índia. Mike Eco Oscar, aguarde. Está informando que está estimando através de conquista aos 14-1430 e pouso em Montes Claros aos 1605. 1430, 1605, copiado, confere 8735. O tráfego da trip iniciar a rolagem. Aliado da trip após o 3-3. autorizado para seguir até o ponto de espera via Índia, torre 1895, quando lá pronto, ajustando 1015. O Mike Eco Oscar, informação de tráfego Papa Alfa 34, prosseguindo via litoral, corredor Axé Mil Pés, o mesmo vai cruzar agora à frente, cabeceira 35, final da 35, reporte visual com o mesmo. Eco Oscar, mantém a separação visual após a decolagem, vento 110 graus, 11, nós, Mike Eco Oscar. Tripe 5595, decolou 09, chame o controle 1208. 128, 5595, obrigado. Eco Tango Indy, informa helicóptero decolando da cabeceira 17, o mesmo tá visual com o senhor, ok? Ok. O Eco Tango Indy transfere 1208. Eco Tango Indy. 140 subindo na Coral 5595. Controle, muito bom dia, o Patatão, Eco Tango Índia, decolou da 0 para vocês. Eco Tango Índia, suba ao nível 085, mantenha as condições visuais. Qual a proa ideal para o destino? 25, Salvador, Mike Eco Oscar. Mike Eco Oscar, mantenha escuta, aguarde. Eco Tango Índia, qual a proa ideal para o destino? 276. 276, foi direto Sierra... Terra novamente a Eco, suba 085, condições visuais, reporte nivelado. Eco Tango Índia. Liberado nível 085, condições visuais. Passará nivelado. Mike Eco Oscar. Se escuta, controle decolado, transfere pro de Manati, possível pro direto. Autorizado, mil pés direto, Manati, reporte nível na CTR. Quando possível, ter estimado de pouco. Contralizando CTR, estimado de 12 mais 22 minutos. Direito, ingressando no corredor Axé, transponde 0165 e o controle Salvador 120 decimal 8. Recife 125 decimal 1, bom voo. Recife 151 no voo, 0073, bom voo. O Força Aérea 2590 só corrigindo, curva esquerda, só tem condições de elevar 1 no curva esquerda? Estou com esse controle 120 decimal 8, ok? Para Elefa 1 com curva à esquerda. Estou para Elefa 1 curva esquerda. Força Aérea 2590, livre decolagem 10, vento no 10 graus, 12 nós. Livre decolagem, Força Aérea 2590. Força Aérea 2590, vou confirmar com o controle, ok? Foi uma solicitação do controle Salvador. Mantenha a posição aguardando. Firmo, Força Aérea 2590, Elefa 1 Alfa, curva à esquerda. Nove oito três, ali mantém, pessoal no zero. Ali mantém no zero, gol no 93. Para João Pessoa, pronto, pronto. 5367, informação Juliette, correta, Justi 1015. Pronto, cópia. Afirmo. Autorizado, Salvador, João Pessoa. Eu de voo 190. Saída Conde. Aerovia Golf 677. 5121 no transponder e 120 decimal 8. Alô, me reporte, ponto de espera, Oscar. Tio 5121. De acordo com o preenchido, Salvador João Pessoa, no nível 190, subida Conde, boa na Golfo 677, encontro 121, controle 20, decimal 8, 3377. Negativo, triplo 5367, porte ponto para pushback e acionamento. Agora o pushback acionamento. Nova 380, perfil da saída Elefa. E 9811, formação quilo em curso, ajuste 1015. Um minutinho para cópia. Prossiga. Confirmar a saída, porque a saída a Alfa é com curva esquerda, a Alfa 1 é Alfa com curva direita. Qual que o senhor está programado? A Alfa com curva esquerda. Pronto, completa essa então, 2590, conforme autorizado, sem restrições na subida ao 380. Muito obrigado, subindo para o 380, perfil da Alfa. Tango Zulu, confirme, já está pronto? Tango Zulu, a linha mantém, perfil no zero. Bravo, decolou 1-5, chame o controle 1-208. 208, Bravo. Controle Salvador, Papa Romeu, Rafael Cabravo. Juliette Tango Zulu. Gol no 983, decolou 1-6, chame controle 1-208. 208, gol no 983. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Decolou do Ceará, vai com o Vera Cruz, vai bater 500 pés, corredor, Romeu Oscar Bravo. 500 pés, em condições visuais, pelo lento litoral, reporte Farol da Barra, Romeu Oscar Bravo. Farol da Barra, Bravo. Controle Salvador, voo 1983, da Eulia da Bride, passa 1500 pés. 983, bom dia, contato radar na decolagem, só 360, saída da El, vou direto Leda. Da El, 360, direto Leda, gol 1983. P5367, na escuta do solo. Chegada à maré. Pode baixar, tá? Não, negativo, mas tem feitio devido a tráfego 6225. Curva à esquerda, transponder 5123 e o controle Salvador 120 decimal 8. 330 para Fortaleza. Bola da 10, 1-0, na mão do Vox, na polícia 5-0, tudo a esquerda forte, 2-3, 2-0-8 ao controle para o time, 9-8. Correto, apenas confirmando a saída Momo, Mike, Oscar, pós-código, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, após G-Bit. Trazão G-Bit, onde Interceptor ouvir e segue conforme a rota. Ramon, Fox, G-Bit. costa abre o Rio 981. Correto, é porte pronto, Rio 981. Controle direto, Tango Zulu. Direto, Tango Zulu. Foi na prova de Porto Seguro, suba ao nível 105, quantas faz visagem? Direto, Porto Seguro, suba ao 105. 340, saída da El, Leda, pós Leda, Bridge, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5114 e o controle 120, decimal 8. Gente, autorizado 340, Rio de Janeiro, dia Pérez Lu 10, SMAP, Luft, Bandarcena, Rio, decola da 10, curva direita.